Ele vai contando o tempo ali, né? Tem um contadorzinho ali. 10, 11, eu tô gravando. Isso. Ah, então tá beleza. É, o A Light in the Darkness, cara, sensacional esse É, documento. eu vi lá o documentário. Underground na cidade, conquistar no interior. Artista de fim de semana, trabalhar segunda-feira, não acredito. Underground na cidade, conquistar no interior. Artista de fim de semana, pega barro, macaxeira, não acredito. Fala, galera. Estamos começando mais um podcast do Esconderijo Underground. Meu nome é Luiz Augusto Vulcanes e hoje eu saio da caverna. E aqui quem fala é Eduardo Teixeira. Eu faço parte desse podcast muito legal. Sou do Cristo Suburbano e eu gosto muito de ecos de coletâneas. É isso aí. Então hoje a gente vai falar de mais uma coletânea, né? Que é a coletânea Ecos da Caverna, mas antes da gente falar da coletânea, nós temos recados. E é isso aí. Eduardo, como é que o pessoal faz? Quantos canais nós temos aí para o pessoal entrar em contato com a gente, escutar nossos podcasts, participar? Nós temos vários canais, certo? Ah, vamos lá. Primeiro ela vai pelo site esconderijounderground.com, tem a fanpage do Facebook, que é o facebook.com/esconderijounderground. Beleza! O de discussão... Esse é importante. O grupo de discussão é o seguinte, você coloca ali o que você quer ouvir e a gente falar acerca do Underground, até... Inclusive tem uma enquete lá, né, para o pessoal dar umas opiniões. É isso aí. E fora isso, também é um grupo, né, que eu esconderei Underground. Como é que entra no grupo? facebook.com/groups/esconderijo underground. Ou você pode também assinar o feed, que é o pits.pitburner.com/escondecast. Ou mandar o seu e-mail, o melhor estilo cartinha, para o contato@esconderijounderground.com. E lembrando, pessoal, que quem comenta ou mandar e-mail, a gente sempre, de vez em quando, tem um episódio aí para ler os comentários. Você escutou, Eduardo, o episódio de leitura dos comentários? Eu escutei, sim, Ed the Drummer. Ed the Drummer, seu xará. É verdade. Ele fez parte. E ele é nosso comentarista mor. Ele é o comentarista rei. Se você quiser ultrapassar ele, comente também. Vamos lá pro episódio? Vambora. Bom, estamos de volta e hoje vamos ter um episódio muito especial. Vamos apresentar mais uma coletânea. Qual é a coletânea, Eduardo? A coletânea é o Ecos da Caverna. Ecos da Caverna. Essa coletânea é de 2000. De Minas Gerais, hein? Lá de Minas. E ela foi lançada em vinil. É mesmo, cara? Isso. É mesmo, em vinil. É da comunidade Caverna de Adulão, né? Que depois virou a Arca, né? Certo. E são só bandas mineiras, a maioria é banda de metal, né? Ah, cara, assim, Minas Gerais, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Sepultura. Exatamente. E pão de queijo. Pão de queijo, é. Falar isso aí, e os doces. Eu gosto mais de salgado, eu gosto mais do pão de queijo. É, tem os doces de Minas também, que é uma delícia. E diz que as mulheres são muito bonitas, nunca fui pra lá. Diz que lá tem mais mulher que homem, cara. Ó, se diz que Minas é que nem União da Vitória. Eu morei numa cidade chamada União da Vitória, no Paraná. Ela faz divisa com Santa Catarina. É. Lá em União da Vitória, até as feias são bonitas. Caramba. É verdade. O pessoal de União da Vitória aí, parabéns. É isso, pessoal. Vamos lá, então? Vambora. Nós vamos... a coletânea, como a gente já falou, ela foi gravada em 2000. Em 2000. Certo. São 11 bandas. Certo. tem 22 músicas, 21 sons, na verdade. É. Mais 11 bandas. E a gente vai tocar uma música de cada banda, né? É sempre melhor de ter. Eu vou deixar isso aí com você, eu vou fazer uma imitação aqui. Então, Luiz, que música que você vai tocar para nós aqui? Oh, fiquei emocionado agora. Fiquei emocionado. A gente vai começar o primeiro bloco com 3 músicas, tá? A primeira música é a música Relive. Qual é a banda? A Noiting. Essa é uma banda, ela é do final dos anos 90, início dos anos 2000. A maior parte das bandas aqui já está extinta, a gente não tem muita informação sobre as bandas, né? Mas bem, bem legal. Depois nós vamos tocar Here It Is. Qual é a banda? Caution, uma banda formada por mulheres. Olha aí. As mineiras aí fazendo metal. E a terceira música é Estátuas de Cobre. Efatá. Eu não sei se ela está nativa ainda, mas algo me indica que esse pessoal ainda está fazendo barulho. Ah, cara, não somos entulhos, mas gostamos de fazer barulho. Pode crer. Então vamos ouvir aí? Manda bala. Som na caixa. We'll be right back. levantar. Ela vai se levantar. Até quando você vai se ajoelhar? Ela vai se levantar. Ela vai se levantar. Nossa segunda parte do bloco aí. Isso que você acabou de ouvir por essas bandas maneiras. Sonzeira, né? Sonzeira. E olha que eu não sou um cara chegado em metal, hein? Aham. Uhum. Eduardo, me conta uma coisa. Qual que é a importância dessas coletâneas? Cara... Importância, a gente sabe. Pra banda, é importante. Eu acho que eu não perguntei direito. A importância pro meio cristão. Assim, pra quem se converteu a... quase 20 anos atrás, a gente aqui no Brasil, principalmente, não tinha muita divulgação de música cristã, tinha o que tinha para ouvir no momento, que era Resgate, Oficina G3 e Cássio Barneia. A importância dessas coletâneas é que elas mostram, além de, é claro, divulgar a banda, a coletânea ela tem uma super força de divulgar a banda, porque às vezes o que sua banda não chega sozinha, uma coletânea, ela chega, mas... Além disso também, você tem um instrumento de evangelismo para passar para os caras, para mostrar para quem gosta de um bom metal e apresenta um metal cristão, que é um ótimo instrumento de evangelismo. E além disso também, é bom até para você, que você quer ouvir algo para te encher. É claro que você pode até gostar do Iron Maiden, você quer do metal, você pode até gostar do Megadeth, pode até gostar do Metallica, você pode até gostar de todas essas bandas. A coletânea ela é boa porque ela te divulga. Ela, assim, faz você também conhecer material novo e atrás de material novo. Pode crer. Pois é, e a gente tem... Infelizmente, a gente tem pouca produção de coletânea, né, cara? Ah, mas aí já vai nascer mais uma coletânea daqui, a Canja. Você que vai mandando material aí pra gente aí, manda pros esconderijos. De repente a gente já lança também uma coletânea online aí da Canja. Eu tenho descoberto, viu? Eu tenho dado uma fuçada. Eu já tô com umas coletâneas bem, bem interessantes, sabe? Pra gente ir pra frente aí. Mas vai ter bastante coisa legal aí. Mas assim, ainda é pouco. E a nossa ideia é concentrar mais na produção nacional, né? Não que não, a gente, de repente, não possa pegar aí uma produção de fora do Brasil. Mas eu não sei. Quando... Me veio a ideia do esconderijo, é mais pra cena nossa mesmo aqui do Brasil. Assim, eu tento sempre canalizar, não que eu não poste nada internacional lá no Cristo Suburbano, eu tento mais canalizar o material nacional, seja lá no Bandcamp, seja no blog, seja até na própria página mesmo. Eu tento focalizar mais material nacional pra divulgar o trabalho nacional, o trabalho daqui da galera. Beleza. Vamos mais três? Vamos lá. Então você escolhe agora. Vamos lá. No May Way com Êxodo. Exodus to Eternal com Hard Side e Bridge com Imperfection. Opa, essa banda Imperfection, ela foi até 2008. É, tô... ativa. Verdade. Então vamos lá. What should that man believe? I believe in God. I believe in Jesus. I believe in your Holy Spirit. Modernize all peoples into side in my mind. Modernize your holy artery name. The name of Jesus Christ. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus. We'll be right back. Muito bem, estamos de volta aí, só sonzeira. Eu achei bacana essa iniciativa do pessoal, é um material de deixar registrado isso aí, né? Ultimamente, como é que você tem visto a produção, assim, já que a gente está falando de coletânea, né, apresentando uma coletânea de uma igreja que dá espaço para a galera, falando nessa questão do espaço, como é que você está vendo, assim, eu não sei como é que é a cena aí para cima, eu sei como é que é para cá, mas essa questão do espaço para essas linguagens, vamos pôr assim, que não estilo, mas essas linguagens de se falar das coisas de Deus diferenciadas, assim, como é que você tá sentindo a cena ultimamente, assim, tá abrindo mais espaço pra galera, tá? Não, cara, aqui na região de São Paulo, eu vejo que é uma coisa mais, assim, aberta, mais tranquila, é comum, às vezes, até você pegar o headbanger da galeria do rock, ele não é tão extremista que nem os headbangers do Nordeste, ou da região Norte, por exemplo. Aqui é como você pegar um headbanger que ouve aí o Dark Throne, mas também ouve uma banda de metal cristão. Ele gosta muito do metal. É muito difícil um cara, assim, é porque eu acredito que o cara até amadureceu nesse sentido. Ele ouve a música pela música e ele consegue separar a música do artista, né? Diferente assim lá do Nordeste, que eu já andei percebendo, até em conversa com amigos e até outros amigos também da região Norte e Nordeste, e ali o cara leva como um negócio ideológico. Aqui metal de Deus não rola, o metal é do capeta ou é do nórdico, essas coisas. Eu acho que aqui em São Paulo, particularmente, o pessoal, é lógico, tem que ter a maçãzinha podre. Mas eu acho que aqui o cara é mais evoluído nesse sentido. E assim, de espaço, assim, eventos, a gente sente que tá crescendo bastante, né? Tá, eventos crescem, que nem aqui tem a Crash Church em São Paulo, e todo fim de semana tem evento, cara. Mas essa proliferação de eventos não corre o risco de a gente começar a entrar num campo de mainstream? Cara, não. Porque, particularmente, as gravadoras hoje elas não querem arriscar mais nada. A banda tem que montar um crowdfunding, né? E geralmente a gravadora vê lá todo mundo, todo fã, a famosa vaquinha, fazendo, juntando dinheiro, comprando para a banda poder montar lá o CD dela. E aí a gravadora já se interessa pela banda, mas às vezes as gravadoras não estão mais se arriscando com isso aí, não. Ela está mais se focando naquilo que vende, que é funk, jazz e samba. Deus me livre. Vamos para mais um bloco? Vamos lá, você anuncia as músicas aí. Vamos ouvir então Tá Quebrado, com a banda Salia. Does He Live? É uma pergunta. Does He Live? Com a banda Prayer. E Quick the Devil's Face? Com a banda Saved. Thank you. já tá Jesus, Jesus, Lord. te abençoe. Voltamos aqui, eu espero que você esteja gostando desse esconderijo de hoje, é sempre focado aí, sempre nas coletâneas, e se você quer também participar da Canja, que é um outro programa do esconderijo, nós vamos aí bater um papo com você que é da banda, ou o Luiz vai, ou eu, tanto faz, e tocar três sons aí pra mostrar pra galera a sua música. Lembrando que o pessoal que quer participar da Canja, isso aqui é uma regra que nós criamos aqui, quem quer participar da Canja, manda um e-mail para contato@esconderijounderground.com, vai estar aí o link no post. Ok, é isso aí. Bom, a gente vai dar nossas considerações finais e provavelmente aí tocar as músicas restantes aí da coletânea, né? É, acho que vai tocar mais duas, né? Isso, exatamente. Mais duas e a gente já começa já a dar a nossa... Aqui a gente já nos despede de vocês. Beleza. Bom, faz aí teu jabá, Luiz. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência. Sugira matérias para nós, sugira, né, conteúdo para a gente poder chegar em você com aquilo que você está buscando, né? De repente você tem uma dúvida, você gostaria de um podcast falando sobre um determinado assunto, né? Então faça a sua sugestão. A minha sugestão de hoje é um podcast muito bacana que saiu um episódio, inclusive vou dizer aqui, esse episódio foi um divisor de águas para mim. É um episódio do PADD, do Pelo Amor de Deus, sobre empreendedorismo social cristão. É. Já ouviu falar disso, Eduardo? Não, nunca ouvi. Bacana, viu? Culto dos empresários. O empreendedorismo, né, difícil a palavra, né? Empreendedorismo social é uma empresa... É uma tendência de mercado. É uma empresa como qualquer outra empresa e toda empresa precisa ganhar dinheiro porque ela precisa sobreviver. Okay. E as pessoas da empresa precisam sobreviver. Só que o foco dela é o serviço, a prestação do serviço social. Olha que bacana, hein? Bacana. É um exemplo que foi dado no podcast, o link vai estar no post aí para quem quiser ouvir, é de um americano, o Tom. Ele tem uma fábrica de sapatos de luxo, sapatos muito bons, produto de primeira, que ele vende pelo preço justo, só que para cada par de sapato que ele vende, ele dá um outro par de sapato para uma criança que não tem. Aleluia, glória a Deus. Então são empresas voltadas para esse princípio. Empresas que vendem camisetas, empresas... Porque o que o pessoal chegou à conclusão, Eduardo? Só para completar o raciocínio. Você ter um projeto filantrópico é legal. Só que uma hora ou outra a fonte seca. E aí muitas vezes você vê projetos bacanas acabarem minguando por falta de incentivo, por falta de grana mesmo. Falta de condições de permanecer o projeto. E a empresa social não, a empresa social ela funciona como uma empresa, ela busca o lucro, lógico, mas ela redistribui esse lucro em forma de ajudar outras pessoas a crescerem. Isso é bom, hein, cara? Muito bom. E é por isso que essa é a minha dica de hoje, é esse podcast sobre empreendedorismo social cristão. Porque foi para mim um divisor de águas esse episódio. E aguardem novidades por aí. Amém, cara. Porque eu tomei isso como uma bandeira mesmo. E o esconderijo, né? Eu creio que o Cristo Urbano também tá nessa. O esconderijo é nós. Deus já havia falado comigo sobre isso. E agora ele simplesmente confirmou que ele havia falado. E a gente vai para uma empreitada aí muito bacana. E eu creio que vai vingar. Não, porque não é para nosso benefício pessoal só, é para o benefício de todos. Cara, eu creio nisso aí também. Bom, E a minha dica é um canal que eu tenho assistido, tenho gostado das explanações. Tá certo que não existe nenhuma profundidade, assim, não é um aprofundamento teológico, aí precisa de um estudo mais forte, né? Mas essa é a proposta do canal. Ele passa assim em alguns minutos, em 20 minutos, meia hora, dependendo de como for o tema. É um canal que eu tenho assistido e tenho gostado, que é o Dois Dedos de Teologia. Inclusive, eu conversei com um deles, que é o Felipe. Tem algumas dúvidas referente à questão de Romanos 13 e a questão do Estado. E eu falei para ele, mas peraí, cara, se o Estado é injusto, se o Estado é mau, a gente não tem que fazer alguma coisa como o Estado romano? Aí ele falou, olha, Romanos 13 foi escrito para realmente para pessoas que estavam vivendo nesse Estado injusto do imperador. Aquilo estava falando sobre a questão da autoridade ser constituída por Deus. É muito interessante. É interessante. Eu até indico realmente esse canal do YouTube. Ah, é do YouTube, né? Isso, é o canal Dois Dedos de Teologia. Dá uma conferida lá que eu gostei muito, eu achei ele bacana, entendeu? É uma coisa assim bacana, são dois caras, o Iago Martins e o Felipe, passando, né, suas explanações teológicas pra galera numa linguagem bacana, uma linguagem compreensível. Essa é a minha indicação. Pedido da galera aí, o pessoal vai ficar com dois sons, certo? Exatamente. Pessoal, antes de mais nada aí, né, tem que fazer o jabazinho, né? Curte ali a página do Cristo Suburbano, dá uma liga nas bandas que estão lá, comenta, dá uma sacada lá e espero que vocês gostem. É o meu jabazinho. Pessoal, vocês vão ficar então aí com duas músicas, Stones Would Do, com The Joke. The Joke? Joke? A piada? E Stand Up From Your Grave, com Tribal Ritz, é isso? Ritz, sei lá. Acho que é Ritz mesmo. Right. Tribal Ritz. Quem for de bom de inglês aí, por favor, mande pra nós a pronúncia correta. Galera que conhece aí. Então são essas músicas. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. O amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo. Amém. The better stuff. We'll be right back. We'll be right back. faz sugestão de pauta. Inclusive, você viu a pesquisinha que eu fiz lá, o pessoal quer, quer canja e quer assuntos teológicos. É, assunto teológico é super bem, entendeu? Super bem. Certo, eu já toquei com eles. Eu vim na Crash Church e o Mr. Mustache e o Small Fish vão vir aqui pra São Paulo, cara. Bem interessante, inclusive tem uma frase ali do documentário que eu vou usar. Qual frase? É daqueles dois carinha que é só um que fala. Ah, tá. Eu teve uma frase dali. É ali pelo meio, assim, acho que é aos 10, 12 minutos, não me lembro mais ou menos. Ele fala um negócio bem legal, assim, que sobre a questão de você usar... No, que a música é música, mas você que vai definindo para que você vai usar, sabe? E eu quero colocar justamente aquela frase, assim, no meio do documentário, sabe? Eu amei. Foi essa frase que eu peguei, que nem sempre a música quer dizer que a música está vinculada à ideologia.